No júri, o juiz interroga uma enfermeira portuguesa pela morte de um paciente. Maria, o paciente não recebeu anestesia. E justamente por isso, ele chegou ao óbito. O que a senhora tem a me dizer a respeito disso? Bem, doutor juiz, o que acontece é o seguinte. O doutor pediu para mim que eu aplicasse no paciente antes da cirurgia uma anestesia local. Só que eu procurei todas as caixas e era tudo fabricado na Argentina.